Ratinho tá na área. DJ Magno Calado, mexe no HD DJ. Toca as marcantes, meu gordinho. Se me deixei chorando por você.